Réveillon, superstições, desejos, expectativas, a virada do ano segundo o Egito, o despertar, ou a cabeça do ano segundo os costumes do mundo, é ir julgar frutas, velas ou galinha morta numa encruzilhada, num mar. Eu não conheço outra coisa que habita o mar senão peixes, tubarão, baleia, ouriço. E o que tem no mar que é bom, a gente come. Mas no mar não tem mais nada. Até o sal a gente come. O que tem de bom no mar a gente come. Então não tem nada para eu buscar no mar. Mas segundo o costume do mundo, vai buscar aonde? No mar. A cabeça do ano de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, e isso se multiplica não sabemos por quanto na televisão, é estar na praia em Copacabana, jogando oferendendas ao mar, a Iemanjá, a não sei quem, e acendendo uma vela, e a trocando uma calcinha branca, uma cueca amarela, uma roupa branca, uma, não sei o quê, qualquer uma das superstições, porque o despertar do mundo, na verdade, é uma escuridão só. Ninguém sabe se aquilo vai dar certo. Ninguém sabe que aquilo vai dar certo. Na verdade, todos sabem que não dá certo, porque cada ano não dá certo coisa nenhuma. Na verdade, todos sabem que é uma escuridão, é uma treva, não despertou coisa nenhuma, não brilhou coisa nenhuma. E o cabeça ou a cabeça do ano se torna uma oferenda a orixás, a deuses malignos, a deuses estranhos. Culto à moda, bebidas, sexo, superstições, oferendas a deuses estranhos, planejamentos pessoais, pega o copo, brinda, ó, é esse ano, hein? Isso mesmo, é esse ano. Planejamento pessoal, eu vou, esse ano eu vou fazer, vou, já até comprometi, já assinei, já fiz, esse ano vai ser, meu irmão, se não houver luz de Deus para valer, não há despertar de nada, é puro engano do Egito, é na verdade uma pirâmide que atrai a atenção de todo mundo, é algo maravilhoso, maravilha, sete maravilhas da terra, mas na verdade lá dentro só tem morte, morte, morte, morte, morte. Ele está alinhado só nisso, morte. Independência. Não, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu agora, entrou janeiro, ó, acabou. A gente quer tomar decisão. Liberdade, ó, eu decidi, eu fui para outro canto, eu mudei, agora fiz isso. Gastança. Como gasta? Mamon é um culto a Mamon. Um culto a Mamon. Prazeres, desfrute, festa da carne e por aí vai. Tudo o que representa Réveillon. Significa, as pessoas não sabem, mas elas estão na escuridão do Egito. Dentro e atraídas por uma pirâmide de morte. Achando que estão no despertar, mas estão é na morte. Porque aquela festa acaba no dia seguinte, aquela alegria passa no dia seguinte, e o ano, se para alguém foi assim, não, esse sujeito aí está enganado, porque olha, tudo que eu joguei lá na praia, tudo que eu falei lá no mar, tudo que eu pedi à minha santa, ao meu santo, tudo que, olha, esse ano eu ganhei foi muito dinheiro, Mamon, Deus satânico. Eu tive, foi muito sucesso com as mulheres, com os homens, carne. Pecado, escravidão. Eu fiz, foi muito, eu, olha, foi. Meus irmãos, nós sabemos que a gente vai visitar o interior da família, da vida dessas pessoas, e a gente descobre que tem muita angústia, muita tristeza, embora estejam na capa de caras, embora estejam lá na coluna social da festa do Réveillon, da mais badalada festa da cidade, não houve despertar de coisa nenhuma. Eu preciso desconstruir um mito da passagem de ano. Não é assim. Não é por estar na moda, por ir para o show, para a festa, não é por curtir, não é por vestir uma roupa, não é por oferecer nada a nenhum Deus pagão. mas é por estar na presença do Senhor e falar: Senhor, Tu és o cabeça da minha vida, eu me lembro de Ti, Tu és o que guia todo o meu ser. Então, neste dia que eu estou entendendo que é um dia importante na virada desse ciclo, no início de um novo ciclo, eu quero entronizar o Senhor na minha vida. Porque será verdadeiramente, não segundo o costume do mundo ou do Egito, mas será Deus Kumiori levantando e resplandecendo a sua glória sobre nós, a sua luz. E aí você pode dizer: vai ser um ano novo, vai ser um ano diferente, vai ser um ano de bênção. Por que você está dizendo assim? Porque Deus vai fazer? Não, não é porque Deus vai fazer, porque eu sei o que Deus quer de mim, como Deus quer que eu esteja. Eu tenho tomado as decisões, eu estou me posicionando, eu estou me alinhando, não é com Orion ou Sirius, eu estou me alinhando é com a estrela da manhã, a estrela das estrelas, o rei dos reis, o sol da justiça. Eu estou me alinhando é com o Senhor dos senhores, o rei do universo, com a glória do Senhor.